Na sombra dos carvalhos, Senhor, eu te vejo. Abraão em adoração, em teu amor ele se entrega. Olhos levantados, os três varões a chegar. Se não passares, Senhor, meu coração quer te abraçar. Ó Senhor, tu és fiel, na promessa eu confiarei. Nada é difícil para ti, teu amor sempre me guiará. A prece cessará, a mesa preparar, pão e manjares para o Senhor agradar. Um filho será nosso, a promessa florescer. Mesmo em nossa idade, teu milagre vai acontecer. Ó Senhor, tu és fiel, na promessa eu confiarei. Nada é difícil para ti, teu amor sempre me guiará. Acorda em nós a fé, a certeza do teu querer. Teus planos são eternos e sempre vão prevalecer. Diante de ti, Abraão clama e intercede por justos em Sodoma. Sua alma não se cede. 50, 40, até 10 a implorar. Teu coração é justiça, sempre a nos guiar. Ó Senhor, tu és fiel, na promessa eu confiarei. Nada é difícil para ti, teu amor sempre me guiará. Senhor, a esperança não se apagará. Em cada coração a tua paz reinará. Abraão e Sara, um legado de fé. Teu amor nos une, Senhor. Em ti sempre creremos. Adoração cinematográfica, atmosfera sagrada orquestral, narrativa de adoração, estilo de adoração brasileiro com violão acústico e leve percussão, 80, 90 BPM solene narrativa, adequado para temas de criação e aliança.